Conta no Brazers. Que merda. Deixa o menino, cara. Ficar rindo disso não. Caralho. Menino adolescente, cara. Aí, gente, tô indo tomar banho, valeu. Bora, gente. Falou, falou. Ah, boa, Léo. Enfim. Vou tomar um simples banho. Até. Bom banho. Bom banho, aí. Não suja não, a mira não. Até daqui a meia hora. Está começando o podcast Tanguinha, aniversário do Pombo! Pombo, viado! Cara, inclusive, cara... Vocês ouviram direito? É aniversário do Pombo, edição especial, e para comemorar... Quem pensou que fosse falar de videogame de Nintendo 64 quebrou a cara muito feio. Caralho, só prometeram, filho da puta. Vocês prometeram o quê? Que a 64 é sobre videogame. Cara, se alguém tiver prova que eu prometi, prove que eu prometi a promessa do prometido. Não, mas o bode não mentiu, não. Ele falou que ia ser alguma coisa sobre Nintendo. E o videogame favorito do Pombo é Nintendo 64, não é? Exatamente. Pronto aí. 64! 64! Tem que botar esse videozinho no... 64! Nós estamos comemorando a série do Pombo e pra isso, nós excluímos ele do podcast e chamamos amigos próximos pra deixar depoimentos pra ele. Tem até os namorada falando. Porra, Jaqueline... Eu mesmo tô só 700 km, mais ou menos. É o próximo. 700? Tá uns 1500 km, Jardel. Jardel, a última vez que você falou isso, o Pombo respondeu dizendo que a distância não separa. Não separa, mas o pensamento nos une. Isso é bonito pra caramba. Você aí, eu vou ver quantos quilômetros que dá daqui até aí. Ah, enquanto Jardel vê isso, tô eu aqui, mais uma vez, forjando felicidade, Pluff! Pombo, pombo, pombo, pombo, pombo. E comigo hoje o Bode! Pombo, pombo, pombo, pombo, pombo, pombo, pombo, pombo, pombo, pombo. Ninguém vai me cortar, não? Vou ficar falando. Foram que só quatro só, cara. Foram pombo. Só quatro. Não, Bode, não vou te cortar, sabe por quê? Porque United we stand. Fight for, tá? É, maneiro. Aí 1482 km. E comigo e com o bode e sem o pombo, Jardelícia! Qual é? Qual foi? Qual é? Por que que tu tá nessa? Que nem aquela de um regulado falou, quem é o cantor? Isso aí, parabéns, pombo, um beijo na cloaca. Show! Na cloaca. Aqui conosco também, Britinho! Pô, o Pombo tem uma frase muito boa, rapaz. Um poço de sabedoria, assim, que... Sabe, jogador de futebol não tatua o nome da namorada do braço, ela tatua essa frase do Pombo. Nenhuma mulher é pior pessoa à mão. Aí você vai, olha aquilo e toma um choque de realidade. Pombo sobre masturbação. E hoje aqui também conosco, pra fechar, ao menos na abertura, Thiago! França. United we stand, if your hand we are better. E uma coisa que eu nunca entendi do Pombo é se é pra ver ou pra comer. Okay. Vocês vão entender durante o programa ou não. A gente tá até agora pra entender. Sim, tá foda, é. Delírio foda esse programa, a gente tá ligado. É. Bom, problema. Inclusive... O programa do aniversário do Pombo é o programa da Daísco, tá ligado? A gente pega as piadas, a gente sorteia as piadas e monta. A gente divide as piadas em começo, meio e fim. A gente vai montando as quimeras, piadas monstruosas. As pessoas não tiveram aula de literatura não sabem que movimento é esse. Mas eu acho ótimo, cultura também é bom. É isso aí, pô, sabedoria. Sabedoria do quase Mr. Catra. Obrigado. Gente, rapidinho. Vai ter uma surpresa pra vocês aí no final. No final ou no meio, não sei. Com uma senha incrível que vai deixar vocês muito felizes. Muito, muito feliz. Opa, muito feliz. Já que é um programa totalmente maluco e dadoísta. É dadoísta que se fala? Dadaísta. Dadaísta? Dadaísta. Muito, muito feliz e cansado. Vai ter um review meu e do Britinho sobre o Batman depois dos e-mails. Pô, com certeza. Eu sou quase o Rubens Geraldo Filho do cinema de super-heróis, tá ligado? Tá ligado? Tem uma novinha na cozinha aqui, brother. Muito bom, Jardel. Cozinho? Na cozinha. Cozinha da novinha, acho ótimo. Vamos procurar os recados. Somebody who can run. Agora moral de recados, rápido, porque esse programa tá longo. Longo é maluco, ou talvez seja muito curto, mas maluco pra caralho. E se você ainda não sabe, nós somos o podcast Tanguinha, do site www.tanguinhacorp.com. TanguinhaCorp.com! Cara... Nossa fanpage no Facebook é www.facebook.com/tanguinhacorp. facebook.com/tanguinhacorp. Eu tô muito desconcertado com isso. Nosso Twitter é @tanguinhacorp. @tanguinhacorp! Tá maluco pra caralho. E nosso e-mail, se você quiser mandar um feedback gostoso para nós, sua opinião caliente, você manda em podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Por um mundo mais arejado. Tchan. Porra! Tanguinha Corp. Por um mundo mais arejado. É público e notório que o Pombo é um vascaíno doente, né, cara? Ele adora o Vasco, tem 20 milhões de camisas do Vasco, tem foto com o Romário, tem foto com o Edilmo. Cara, não é público e notório porque isso é um podcast, é um programa de áudio. Vocês não sabem que ele anda sempre com a camisa do Vasco, que ele tem foto com o Edmundo. First Blood. Não, sabe, claro que sabe que ele é vascaíno, cara, porque ele é um cara recalcado, sabe, que tem complexo. Ah, esse é o bom argumento. Aí eu tenho uma piadinha, cara, do Vasco, eu tenho uma piadinha do Vasco, pô. Manda aí, Jardel. Você sabe por que o César Cielo ficou com medalha de bronze? Por quê? Porque ele é patrocinado pelo Flamengo, se fosse o Vasco era prata. Show. Voltamos à programação normal do programa. Vasco! Vasco! Ah, Vasco! É aniversário do Pombo, deixa esse seu recado aí pro Pombo, cara, uma mensagem bonita pro Pombo. Você tem que falar do seu coração, do seu coração, cara, o que você acha do Pombo? Não, o que eu acho, eu dou parabéns pra ele. Não, os parabéns não são importantes, o problema é que você consegue falar o que você quer. O que você acha aí, pô, porque o Pombo é teu amigo. Bom, primeiro motivo do Pombo ser meu amigo, pô, tô ladinho dos brothers. Como assim, que merda é essa, cara? Eu acho que isso é uma coisa essencial na relação de dois amigos, entendeu? O que é patolada dos brothers, cara? Pô, cara, você sabe o que é patolada dos brothers? Não, não sei. O que é a patalada do... Sinceramente, não. Na verdade, eu sei, mas tem que me fazer idiota. Porque o público não sabe. É, mas eu não posso falar agora o que é a patalada do... O Bruno está gravando do lado do pai dele, que tá vendo novela. A Vida do Brasil. Quando o nosso amigo aniversariante tá bêbado, ele começa a ser muito carinhoso com os amigos. Até e, demais. E aí, ele não satisfeito em abraçar e ficar puxando pra perto, falando no ouvidinho, ele pratica a patolada dos brothers. Que consiste em quê? Ele vai lá, se dirige ao pênis do amiguinho e fala, ah, patolada dos brothers. Fom. E aí, quando ele vê o estranhamento da pessoa, ele fala, pô, cara, sabe que eu não sou viado, eu só faço isso com o brother. Ah, é. E aí, quando o grau etílico fica ainda maior, ele desenvolve a Kamehameha dos brothers, que é a patolada junto com a pegadinha no queixo. Ah, o Pombo é um cara que vira gay quando ele tá bêbado. Não que ele não seja. Eu acho que uma história muito boa sobre o Pombo foi quando, na época do colégio, o Pombo sujou a japona de um conhecido nosso. Não, cara, o contrário. O cara sujou o casaco do Pombo, aí o Pombo ficou pé da vida com o cara e falou, pô, cara, você vai lavar meu casaco. Aí o cara foi até o banheiro, pegou o casaco do Pombo, jogou na privada, deu descarga, deixou molhado em cima da mesa dele. Toma aí, cara. Parabéns, Pombo. Feliz aniversário. Aí o Pombo ficou sem reação, ficou com aquela cara de pombo dele. Com todo respeito, obviamente. Isso aí, Pombão. Pombo. É nóis. Pombo. É nóis. Mas o que você mais gosta do Pombo, cara? Pô, cara, eu já falei já. Eu, a segunda... Pô, os grandes conselhos do Pombo também, rapaz. Pô, o Pombo tem uma perspectiva muito, muito machista da vida. Que isso, cara? Aquele negócio mercenários não me deu essa impressão. Pombo é um homem dos tempos modernos, sabe? Quase um coronel jesuíno. Homem de vanguarda. Dificilmente uma mulher vai ser mais escrota que a minha mão. Palmas para o Pombo. Se a gente seguisse metade dos conselhos do Pombo, nós seríamos pessoas muito mais felizes, cara. Muito mais. Toda essa sociedade. E presas, mais felizes. E você, Plo, o que você gosta do Pombo, cara? Entendi. O que eu acho do Pombo? É. Eu achei ele babaca. Por quê, cara? Porque quando ele tá no seu lado, ele quer... Pessoalmente, que eu digo, assim. No podcast, foda-se, caguei. Agora ele tá no seu lado, cara, ele vai no cinema, tá vendo o Batman, com ele do seu lado. E aí, nas cenas sérias... Por exemplo, final do filme. No final do filme tem uma pessoa lendo um texto, narrando uma paradinha. Tipo uma frase de impacto do final, entendeu? Tipo, passando uma mensagem bonita. Genérica, porque eu não vou dar spoiler aqui. Mas tem. Aí o Pombo, no meio da frase, começa a soltar piada. Cara, é sem escrúpulos, brother. Se eu vejo o filme do lado do bode, o bode ri onde não tem graça. Se eu vejo o filme do lado do Pombo, o Pombo tenta criar piada onde não tem piada. Ou seja, Brito, eu preciso ir no cinema com você, cara. Opa, gostei disso, hein? Eu também acho muito bom, sabe, que quando a gente tenta marcar alguma coisa no Skype, alguma coisa séria, e o Pombo fica contando piada no meio do negócio. Pô, vamos sair, vamos, pra onde a gente vai? E o Pombo, ah, não sei o que lá, cara. Aí fica desvinculando, ó. Detalhe, ele nem vai sair. Não, claro. Tá lá só pra atrapalhar. Só pra boicotar o evento, obviamente, cara. É um cara com uma índole dúbia, no mínimo. O Pombo, tem mais que se fuder. Alguém tem alguma coisa boa pra falar do Pombo, pelo menos? É o gênio, a gente tá desconstruindo a imagem do Pombo, entendeu? É o homem por trás do mito. Não, podia ser esse tema, hein? O tema Pombo, dois pontos. O homem por trás do mito. O Pombo tem uma parada que ele faz, que na área comercial e profissional dele, ele veste a camisa da empresa, cara. Ele é muito caridoso com qualquer pessoa jurídica. Ele adota uma postura, tipo, ele trabalhava numa... Foda-se na empresa. Trabalhava nessa empresa, não tá nem mais lá. Mas aí, e aí, Pombo, como é que é o seu trabalho? Aí ele vai, estufa o peito de Pombo, né? E aí começa a falar, não! Que o Pombo, quando ele tá conversando normal com você, ele fala, qual foi? Mas aí quando você pergunta, Pombo, e seu trabalho? Ele entra no modo, não, é porque na firma tal e tal, nós temos... É o modo de discurso, cara. O cara viu muita Rede Manchete quando era criança e decorou aquele narrador, sabe? Se ele usasse óculos, ele ficava agitando toda hora, tá ligado? Aquela postura do tipo intelectual. Porque é foda, cara. Conversar com o Pombo sobre trabalho não dá. Ele discursa, ele não conta. E o Pombo, ele é um cara da área da publicidade, né? Do marketing. Ele vende empadas. Exato. E o Pombo, ele foi um estudioso muito a sério de uma regra desse mercado, que é a regra de Pareto. Ah, você sabe de cabeça como é que funciona a regra de Pareto? A regra de Pareto diz que, não importa em que atividade, o público sempre se comporta da seguinte maneira: 80% e 20%. Sei lá, se tem alguma coisa que é 80% do público vai pro tal lado, 20% vai de tal forma, entende? Sempre não, não entendi isso, quer dizer matemática na regra de Pareto. Não, mas a regra de Pareto diz em relação ao público, cara. Pareto é isso, 80-20. É sempre 80-20? 80-20, tudo, 80-20. Vamos lá. E aí, o Pombo, como ele quando bebe, além da patoladinha dos brothers, ele tenta explicar Pareto. É o mito, cara. Pessoal, chamamos agora aqui o nosso ouvinte, Andrew, lá do Porrada Cat. Beleza. E aí, cara, o que você tem pra falar do Pombo, brother? O que você acha do Pombo? O Pombo é uma adição na sua vida ou é um prejuízo? Bom, ele ensinou que se deve comer direito pra não pegar AIDS, que mais? Ele é um cara engraçado. É isso, cara. E às vezes ele fica de orelha na conversa, nos podcasts de tanguinho. Então, eu gosto do Pombo. Você realmente gosta do Pombo, cara? Você acha que as piadas dele são sempre engraçadas ou ele se esforça demais e nunca sai nada? Meio a meio, cara. Tem horas que as piadas dele são boas e tem horas que... Assim, se não funciona. Se um dia você tiver uma família, você vai deixar o Pombo se aproximar dela? Não. Você apresentaria sua filha pro Pombo? Não, com certeza não. Não, mas só pra ser amigo, sabe? Nem amigo? Não, depois daquele incidente lá. Ah, é verdade. Eu acho que o Pombo agora é quase pai, né? Então, é verdade, ele quase foi pai, já era. Perdeu a chance com a filha do Andrew, cara. Sinto muito, Pombo. E olha que ela é mó gatinha. Então, convidamos para essa nota especial a ex-namorada do Pombo, a Jaqueline! Ah, por que choras, mulher? Por que choras? Eu tô sem palavras. Ah, eu sei que o Pombo é o filho da puta. São águas passadas. Você tem que esquecê-lo. Mas pra isso, ou seja, antes disso, você precisa liberar as suas mágoas aqui no podcast Tanguinha. O que que você, ex-namorada do Pombo, revoltada com aquele filho da puta, acha dele? Ah, Pombo, por quê? Pago eu. Pago sim. É justo. O que ele fez contigo? Te deu um bolo? Porque dar bolo é foda. Né? Mano, ele me deu foi um pavê, isso sim. Um pavê? Ele fez a piada do pavê pra comer, não, né? É tipo do pão. Não, ponto. Ainda pior. Poxa vida, isso não se faz com uma garota. Poxa um pavê, eu também acho que é mó zoeira mesmo. Pô, dá um pavê, cara. Como assim, cara? Você dividiu com alguém esse pavê ou foi uma derrota total sua? Ele queria te engordar porque ele tava te achando magrinha, ele queria uma mulher que enchesse a cama, qual foi? Não, além do bolo, ele ficou com uma menina que fez o pavê. Nossa, é pô, tem um relacionamento muito louco, né? É, como comprou um pavê pra te dar, só que ele pegou a menina que fez o pavê. Parabéns, Pombo. Caraca. Era ruiva, não era? Espero que o pavê do seu aniversário seja tão gostoso quanto o socão que eu vou te dar na sua cara. Calma aí, Luna. Tá travando tudo. Tá dando spike. Ela tá fazendo uma parada toda performática, mas tá travando. Exato, tá travando. Manda o Léo fechar a pornografia, porra. Não, o Léo não faz isso, não. Não! Ele ganhou uma conta do Brazers, cara. Caralho! Mentira! Caralho, pronto! Já ganhei um podcast! Eu já tenho um podcast inteiro falando. Cara, ele tem uma conta no Brazers. Cara... Ele tem uma conta no Brazers, cara. Ei, cara, sabe o Léo? Ele tem uma conta no Brazers. Não, o pior, cara, eu não sei se é a irmã dele, mas o pior é que deixou a irmã dele descobrir. É, então, não, pode com o Brito. Brincadeira. Brincadeira. Léo! Bota não, pera aí, olha só, Jaqueline, por favor. Bota o Léo aí contigo, eu quero que ele ouça isso. Ele tem que conversar com o garoto, isso não é certo. Ele tá ouvindo, Léo? Você tá me ouvindo, Léo? Ah, alô? Alô, Léo? Oi? Cara, é a Jaqueline ainda. É a Jaqueline, mas Jaqueline. É a Jaqueline. É o seguinte, Léo, é aniversário do Pombo, cara. Sério? Que foi? Sério, a gente tá gravando um programa especial do aniversário dele. Eu sei o que, que o Léo vai dar pro Pombo de presente, a conta dele do Brazers pro Pombo. Ah, é de graça. Como que você tá no Brazers, cara? Que não, bom, por certo que tinha mais de 1000 pessoas, deixa eu pegar aqui que é a conta. Não. Não vem com esse Léo, você traz muito orgulho. Cada dia mais você dá um orgulho pra gente, Léo. Uma criança de 3 anos. Não, tô sendo muito sincero, Léo. O dia que eu te vi. Pô, não, acabou. Não tem não. Muito mal de orgulho. Não, acabou. Pronto. Não, pode... Ok, Léo. O login é Black Caspa 2002. Black Caspa 2002. E a senha? É 5TH. 5TH. Ward. Ward. TX. TX. Pronto. Se a gente tiver paciência, isso vai estar digitado no post pra todo mundo ter a conta do Brazers que nem o Léo. Tudo bem, não. Pode ter, porque, tipo, a conta do Brazers não tem problema. Uma pessoa ter... Esse é o problema da Brazers. Mas, assim, isso é bom porque quem é pobre também tem acesso. Pera aí, mas... você é um maluco que paga e divulgou a conta dele pra todo mundo e todo mundo tem acesso? Tá. Léo, você fez 3 milhões de ouvintes da Tanguinha Corp felizes nesse momento. Pô, eu fiquei feliz quando eu vi. Passa de palmas para o Léo. Mas faz propaganda aí, cara. Quais são as vantagens da conta? Thiago, oi. Você vê até os poros. Aí, acabou o namoro porque ela descobriu que a conta do Brazers do Pombo. Aí só de vingança, ele passou pro irmão mais novo dela. Ah, ótimo. E agora ele passou, pro mundo todo, pô. Pô, muito bom, cara. Quem não sabe é a Jaqueline, irmã do Léo. Por isso que o Léo tá aqui nesse momento pra consolar ela enquanto ela fala essas palavras. Pô, foda-se ela, meu irmão. Quero nem saber a conta do Brazers. Não, sério. Vou fazer um pequeno adendo antes. A importância do Léo no dia de hoje. O Léo acabou de democratizar pornografia, cara. Eu não tenho acesso agora. Não, pornografia em HD. Isso. Calma aí. Ilimitada. Calma aí. Até suspenderem a conta. Entendeu? Bom, a conta do Brazzers é meu presente. Meu feliz aniversário. E vai se fuder. Então temos agora aqui um outro ouvinte, muito assíduo daqui, participante do podcast Tanguinha. Que não é parente de ninguém. Não é parente de ninguém. Thiago França. E aí, cara, como é que você tá? Eu tô bem, cara. Você tá bem? Eu tô bem pra caralho. É o seguinte. É, cara, é uma data muito comemorativa hoje. Ah. Aniversário de 135 anos do Rio de Janeiro. Ah, achei que fosse do podcast. Não, não é. É do Pombo. Ah, tá. É aniversário do Pombo, cara. Você tá feliz? Uhul! Pronto. Então é o seguinte. Nós estamos gravando uma edição especial com a opinião da galera sobre o Pombo. Então, Thiago França, o que você acha do pombo, cara? Eu acho que ele tinha que ficar quieto, cara. Ele tinha que ficar quieto. Tinha que ficar quieto. Fala muito, né? Ele fala muito, cara. Muito chato. Porra. Se você tivesse ido no cinema nele, com ele, você ia ver o problema que é, cara. Eu não fui, não, né? Não, do lado dele, não. Ah, isso é verdade. Tá vendo? É verdade. Mas aí, cara, o que você menos gosta do pombo? O que eu menos gosto? É. São as piadas, cara. Ou seja, o pombo não existe para você. Quase isso. Entendo. Mas o que você mais gosta no pombo? São as piadas, cara. Não, peraí, você gosta e não gosta das piadas? Depende do ponto de vista. Quer que eu okay. explico? Quer que eu explico, eu explico. Quer que eu explico? Não, não quero que eu explico, não. Vasco! Ah, Temos agora aqui um grande amigo do pombo de infância, criado lá em São Cristóvão, Abraão, o semi-judeu! Fala aí, galera. Pô, queria parabenizar o pombo, né, pelo aniversário dele. Aniversário. E queria cobrar também dele aqueles 50 reais da pizza da Parmê que eu paguei, né, pra ele. Caralho, rodízio. Quanta pizza ele comeu, hein, cara? Não, ele comeu o rodízio e pegou refrigerante e pegou depois a torta, né? Torta? Pegou um doce da Parmê. Caralho, o pombo foi no Parmê, rodízio e pediu torta, é um idiota, cara. Caralho, aquela história do doce. Parmê não tá tão absurdo agora. É, porra. Ele pediu um doce e, pô, tive que pagar. Ele falou que tava sem. É sempre o mesmo caô, né? O caô do. Ah, esqueci meu cartão de crédito em casa. E pô, mas só aceita débito, né? Aí deu aquela. O cara enrolado pra caralho, né? Vou te falar. Sempre com probleminha, pô, cara. Sempre uma desculpa, cara. Shampoo. É foda. Nunca é direto, tá ligado? Sempre tem um probleminha, sempre enrolando esse cara. Vamos almoçar hoje à noite? Ah, então, mas é que a minha mãe e tal combinou com a minha tia. Aí, amigo. Ô, Abraão, mas já teve problema do pombo furar teu olho, coisa assim? Graças a Deus não, mas, pô, continua me devendo, né, cara? Não, peraí. Mas ainda assim você gosta dele, vocês são grandes amigos, né, cara? É, cara, dinheiro. Amigos, amigos, negócios à parte, né? Eu falo com ele, gente boa, jogo um batinha com ele de vez em quando, mas. Não, rapidinho, dinheiro. Certeza? Como é que é? Foi a primeira opinião dele. Dinheiro. Não entendi. Fiquei confuso nessa. Não, amigos, negócios à parte. Eu ia falar dinheiro, negócios à parte. Foi uma piada. Aí, foi uma piada boa, hein, cara? Tava de saída, né? Foi. Inclusive, você tava indo embora, não é isso? É, inclusive. Falou, Thiago. Valeu. Abraão, sem a interrupção desse idiota agora. Manda foi um você recado. Que interrompeu? Cala a boca, manda um recado aí, pô. Ah, eu queria mandar um recado de que, pô, pra que ele me pague o dinheiro que ele me deve, né? Já faz muito tempo já. Se bobear, ele já deve ter prescrevido. O moleque é uma espécie de. Demora 5 anos pra não pagar os outros, ele acha que prescreve a dívida. Mas que os amigos não é assim, não. É, ele acha que prescreveu a dívida, assim, né? Acho que é SPC, né? Safado, cacete. Tá ligado? De tu, tipo, 50 contos é até pouco, cara. Tem caso do pombo dever 300 reais, tá ligado? O pombo é, com dinheiro é foda, cara. Sempre faz essas paradas aí. Não, ele queria não. Que eu pagasse motel. Não. Que isso. Que isso, novinha, que isso. Ué, contigo também? Comigo foi a mesma coisa. Que isso, tá vendo? Pô, tá dando um golpe tão grande, ó. Falou, pô, tô sem dinheiro, não sei o que, esqueci a carteira. Pode ser. É sempre o mesmo calma, né? Esqueci a carteira, esqueci o cartão. Ah, poxa, esqueci o cartão, trouxe só a identidade. Olha só, cara. Infelizmente. Aí, só que a gente é solidário, né? A gente gosta do cara, a gente paga as coisas pra ele. O problema é que ele se esquece, né? Ele tem esses problemas de memória com dívida alheia. Como tem memória curta. Na minha terra, cara, tem o nome. Eu devia R$2 pra ele, ele me ligou todos os dias pra me cobrar R$2. Isso que é escroto. Quando é ele, a gente cobra e fala, porra, cara, cadê a camaradagem? Não fico falando nada. Aí com R$2 ele faz questão, cara. Mesmo na época de colégio, um dia ele tava sem dinheiro. Eu pedi R$2 pra ele, ele me fez pagar 5, cara. Não, maneira quando você empresta dinheiro pra ele. Aí, por exemplo, ele te emprestou R$7. Ele falou R$7, ele só tem 10 na carteira. Ele falou, não, me dá os 10 que depois eu te devolvo 3. Ou seja, ele lucrou com a dívida. Que juros é esse, amigo? É foda, cara, sempre enrolado. É, muito safado. Mas é gente boa. É tipo aquela, paga o meu que depois tu me dá o dinheiro. É. Bom, Abraão, mas muito obrigado. Valeu por ter parabenizado o pombo aí. E aí, o que tá falando? É o Fluff, pô. Tá de sacanagem, cara. Tem nada a ver com a voz dele. Claro que é, cara. Caraca, cara, é. Que isso? Aí, sério mesmo, tu não engana ninguém, cara. Tem... Caraca, caralho, tu tá confundindo com o Thiago, cara. Não sei nem quem é Thiago, cara, mas... Beleza, tá muito estranha a tua voz. É o outro na conversa. Fala aí, Thiago. E aí, é que ele tomou um troço pra engrossar a voz. Ah. É porque eu posso ter uma voz de menininha, né, cara? Aí eu, pô, achei estranho. Aí eu vou cagar, já volto. Valeu, Thiago. Bom, gente, mas é isso aí. Fechando o bloco aqui. Valeu, Abraão. Muito obrigado por... Valeu. Vou entrar no Brazers agora. Vai lá. A gente se encontra lá, então. Vasco! Jardel, você chegou. Cheguei. Seja bem-vindo, cara. É o seguinte. Estamos gravando hoje um programa especial pro Pombo. Já expliquei isso várias vezes para os outros ouvintes, mas nós estamos reunindo as pessoas queridas pelo Pombo para deixar uma mensagem para ele, cara. Uma mensagem bonita, de paz, de alegria, de felicidade nessa data tão importante na vida do filho da puta. Eu sou querido pro Pombo? Não interessa. Jardel, ah. Você, representando a população de mineiros, manda um parabéns pro Pombo e diz o que você acha dele, cara. Parabéns pro Pombo, o que eu acho dele, cara? É. Então eu vou mandar o parabéns pro Pombo, parabéns, Pombo. E o que eu acho dele? Ele é um escroto, velho. Gosta de travesti e Bruno Marrone. Ah, não, Bruno Marrone é o bode, velho. Peraí, por que tu não gosta do Pombo, cara? Não, eu gosto do Pombo. Ele é meio pervertido, mas eu gosto do Pombo. Ele já tentou te comer? Não teve oportunidade, cara, mas... Mas eu acho que ele não vai gostar de mim porque ele tem uma atração por travestis. E eu acho que eu não sou um. Você põe a peruca, vai ficar a pituca. Ele gosta de travestis com ou sem pinto? Com pinto, claro, porra. Se não tiver, não é um travesti do bom, pô. Exato. Ah, travesti tem... Não, pô. Ah, não, quando corta o pinto é outro nome, né? Transsexual. Ah? Mulher. Transsexual. Ah, transexual? Ah, não, só vestir, né? Não é só de vestimenta, entendeu? É de sexualidade também, que a pessoa trocou. Entendi. Tipo, Thiago, lá é. Você tava indo embora, né, Thiago? Eu tava. Então eu quero só mandar uma lambidinha no Pombo, então. Uma lambidinha. Parabéns. É, porque beijos e abraço é muito padrão. Uma lambidinha ninguém nunca mandou pra outra pessoa. Assim, Jardel, se o Pombo morresse e você tivesse que fazer um discurso no enterro dele, qual é a maior lembrança do Pombo que te vem na cabeça, cara? Não, o Pombo morreu. Você tá no enterro dele, de preto, todo mundo de preto, triste, chorando. E todos têm que passar lá, subir no palanquinho, falar uns 10 segundos sobre o Pombo. Chegou a sua vez, você engoliu a saliva, subiu os dois degraus, apoiou as mãos no palanquinho lá no... Calma aí, é palanquinho, cara, é palanquinho. Cala a boca. Arrumou o microfone, virou pra galera, respirou e falou. Posso citar a frase dele? Você tá falando já, eu só tô ouvindo isso. Você aí vai dizer pra ele, posso citar a frase dele? É, ó. O Pombo era um grande poeta, uma grande alma que nos deixa, e entre suas memórias fica a do dificilmente uma mulher vai ser mais escrota que a sua mão. Isso marcou minha vida e eu tô seguindo essa teoria e tô tentando melhorar, velho. É, já deu, inclusive a gente conseguiu hoje a conta do Brazers, cara, você quer? Hã? Não, nada não. Nada não? Passa pro moleque, cara. Eu vou passar depois. Você acha que o pessoal de Mineiros também tem direito de se divertir, rapaz? Ver pornografia de qualidade, em HD. Já deu ver até os pobres. Eu abri aqui no computador de casamento até um susto. Ele tá histórico aí, cara. Ele tá histórico nada, rapaz. Você vai ficar guardado no meu coração. Salvar senha, valeu, nunca aparece o site. Valeu, mano, Léo. A senha do Brazers, velho? É isso aí. É, Jardel. Pô, manda aí. Vou abandonar o Tube 8 hoje. Vasco! Então, galera, estamos acabando aqui o programa. Muita alegria, muita felicidade. Parabéns, Pombo. Estamos aqui agora, 5 pessoas, como se fosse um podcast tradicional. Eu, Bode Britinho, Thiago e Jardelícia. Opa! Que isso, hein? Eu vou agradecer a participação de todo mundo e queria que vocês deixassem uma palavra apenas para o Pombo, como uma definição, um desejo para ele, entendeu? Uma palavra... Calma aí, um desejo para o Pombo? De presente, de aniversário. Um travesti. Qual é? Qual foi? É uma boa pedida, eu gostei também. É a minha palavra que vai pôr uma palavra de muita sabedoria, pra toda ladinha. Eu fico com a palavra perversão. Thiago? Boa, minha palavra vai ser pavê. Mas parabéns. E... Eu quero trocar a minha pra comer. É mais bom. Uma palavra, esperto. Aí, pra comer, você não sabe escrever tudo junto? Muito bom, cara. É um gênio. Eu vou ter que falar duas palavras. Genialidade incompreendida. Fala que você escreveu tudo junto. Eu não posso saber a justificativa, cara. Seria falta de criatividade. Pareto, cara. Pareto também é um Pareto, bom. É verdade. 80% tá na primeira palavra. E é isso, galera. Foi um item na frente, então. Reconheçam o talento do Pombo. Ouçam o podcast Tanguinha. Recomendem pra seus amigos. Expliquem. Cara, você tem que ouvir o podcast, porque lá tem o Pombo. Ele é um idiota, mas ele é muito engraçado. Exato. E a gente vai querer que todos vocês deem parabéns na nossa fanpage no Facebook. TanguinhaCorp.com facebook.com/TanguinhaCorp. Lá vocês vão ver a foto do Pombo. Vocês vão... Parabéns. Não, vai ter o tópico do post, vocês podem botar lá, bota no site, bota onde quiser. Só, o importante é participar e dar os parabéns pro Pombo, que ele merece. Parabéns, Pombão. Muitos anos de vida, pavês. Não, rapidinho. Tá. Vocês falaram um negócio de botar, agora eu lembrei um conselho muito bom, que é um conselho que se o Pombo soubesse, ele falaria pra vocês. O negócio já tá botando. E-mails. Pessoal, agora começando os e-mails. Tem e-mail pra caralho pra ler, recado pra caralho pra ler, recado pro ouvinte pra caralho pra ouvir. Pra caralho, né? Muito bagaralho. E eu tô aqui forjando felicidade, é claro, porque eu não tô feliz por isso, porque eu tenho trabalhão agora dessa porra de bloco de e-mails, seus filhos da puta. Quando a gente fala, porra, ninguém manda e-mail, a gente fica bolado, a gente finge que tá bolado. Não manda e-mail, porra. É sério. Eu imagino um podcast grande pra caralho que tem muito e-mail, cara. Deve ser um saco isso, sabe? A triagem. Gente, disso. Que escroto você não leu o e-mail de alguém que mandou, sabe? Perdeu tempo, mandou uma mensagenzinha falando as bobagens dela, pô. Sério, agora sem zoa. Não, maneiro que vocês mandaram e-mail pra caralho, a gente ficou feliz pra caceta que vocês mandaram e-mail e a gente vai ler todos os e-mails. Aí, todos. O que não são muitos, porque se fossem muitos a gente não leria. E já vou levantar a bola aqui pra nossa próxima conquista pessoal, ter tanto e-mail que a gente tem que triar os e-mails. É, tipo, ter que deixar e-mail de fora. Exatamente. Isso quando só acontecer quando a gente for famoso, bode. Vai ser tipo status. Então, se existirem nosso inbox com e-mails relevantes, claro, não vamos mandar em large opinions e coisas assim. Pode mandar também, a gente precisa. Mas a gente não vai ler. A gente vale por mim, hã? Vamos lá. Primeiro e-mail aqui, e-mail do Washington. Ojuara. 42 anos, São Paulo. Ou ele, na verdade, ele é paulista, não sei se ele mora em São Paulo. Ele pode ser paulista e mora no Ceará. Não é problema. Então. Sobre rodízios, não tenho muito o que falar. Mas sobre podcast anterior, é o seguinte: o podcast anterior foi sobre porrada, MMAndo e UFC cagando. Que o nome ficou errado, mas ninguém percebeu, né? É, o Pombo é foda, né? E. Parabéns, Pombo. Mandrake. Bulbasauro. Charmander. Não sei. As pessoas não devem entender isso, né? Não tem problema. Eu não sei o estado que vocês vivem, mas aqui no Rio, quando duas pessoas falam a coisa igual, tipo, a gente falou, parabéns, Pombo. E a primeira que falar Mandrake, a outra tem que ficar calada. Até o que falar o nome dela, né? Só que a gente bolou um counter a isso. Se rolar um Mandrake, se a pessoa falar Bulbasauro, Charmander, ficar falando nomes de pokémons até o infinito, assim, você vai counterando e assim vai. E você pode falar, entendeu? O último que não souber o nome de um pokémon, da primeira geração, claro, perde. Tem 150. E um. É, então faz a conta aí. É número ímpar, pá e tal. É, você que é inteligente, ouvinte inteligente, ouvinte da Guerra, é muito inteligente. Faz a conta aí. Se os dois souberem todos os pokémons, quem ganha? Quem falou primeiro o Bulbasauro ou quem falou pro segundo? Faz a conta aí. Vai lá, sem vida. Pokémons. O Juara, 42 anos. Thiago, França tá aí, vai fazer essa conta que eu tô apostando. Ô Juara, sobre o Rodok. Quando adolescente, me dediquei muito ao Kung Fu e treinei com um mestre chinês que trouxe o estilo que vocês mencionaram no podcast, o Hang Gar, também conhecido como estilo Garra de Tigre, ou estilo Tigre, foda-se. É isso aí. Cheguei à faixa preta e professor assistente do mestre, caralho, recebendo os professores de outros estados na academia matriz. Porra! Então, provavelmente, eu conheci o professor que vocês falaram que tava tapa no peito da molecada. Ou seja, o cara ensinou o maluco a dar tapa no nosso peito. Você é um filho da puta. Prosseguindo. Já treinei outras artes marciais e ficava puto quando o cara dava atenção especial aos alunos preferidos, que competiam esquecendo dos iniciantes. Mas tem outro lado. Professor de artes marciais tem que lidar com todo tipo de aluno, até os pentelhos, e com esses eu também dava as minhas trolladas. Ele tá dizendo que eu também tava no peito do aluno. Tô sentindo isso, pode. Eu acho que tem. Eu acho que... quando você passa uma vida se dedicando a uma arte marcial, é direito seu dar o tapa no peito dos vagabundos, sabe? Eu acho que foi válido. O Pombo esqueceu, isso é tão traumatizante que foi. Imagina você com 40 anos, aí sempre tem aqueles velhinhos que resolvem fazer luta dando tapa no peito de um senhor de 70, magrinho. Deve ser muito maneiro. É expectorante, meu senhor, é expectorante. Prosseguindo. Tem aqueles moleques que acham que na academia ele pode fazer o que fazer com o professor, o mesmo que ele faz na escola. Esse tipo de figura sempre vai treinar com outros colegas e atrapalha o treino ou porque bagunçam, ou porque querem monopolizar a atenção, ou sei lá o que fazem na academia. Acha que só porque fez matrícula, já na primeira aula vai fazer o Kamehameha. Não é na bluff. Calma. Será que quando assistiu Dragon Ball, não viu que todo mundo se fudeu treinando muito? Ou seja, o Kamehameha é fruto do seu treinamento, não é de graça, ok? É, tem problema do ocidente. A galera aqui acha que tudo é putaria, oba-oba, é Disney, sabe? Você vai descobrir que você tem um talento especial, que você é neto da Jane Fonda e que você é uma princesa de um país escroto no leste europeu, sabe? Todo mundo acha que é isso. E não, é treinamento e dedicação. Ninguém fica fodão do nada, cara. O Slash não aprendeu a tocar guitarra do dia pra noite. O Batman me ensinou isso. Exatamente. Tadinho. É só você ir sem corda, Batman. Fica a dica. Spoiler! Ele continua, o Ojuara. Nunca dei tapa no peito de ninguém, até parece. Mas normalmente colocava esses sujeitos, filhas da puta que atrapalhava a aula, do lado de uma aluna mais graduada. Essas meninas gostam de se exibir, mostrando que são muito melhores do que um homem molenga. Ai, de filha da puta. Se o cara era meio monstro, eu colocava ele pra fazer todo exercício em duplas com um aluno mais graduado ou faixa marrom. E fingia que não via que o cara tava sendo amaciado. Que legal. Caralho, que profissão maneira, cara. Então o cara, pô, muito feliz. Se o cara fosse esperto, ele entrava pro grupo definitivamente. Se não, é bom ter bons sparings. Mas o que são sparings? São aquelas pessoas que treinam com o cara, sabe? O boxeador fica treinando com o cara que bota capacetinho e tal, sabe? É o cara que ele treina junto ali. Então ele usava esses vagabundos, essa galera leite com pera, sacaninha, pra tomar tapa na cara, tapa no peito, treinar, ser amaciado. Acho que isso é muito bom. Eu respeito muito pessoas que lutam, cara. Eu acho que esse é o caminho certo. É isso aí. Ele termina aqui. Entendo que o instinto de luta é inato à natureza humana e sempre incentivei os alunos a lutarem desde iniciantes. Tem o pessoal do Kung Fu que gosta apenas de praticar as formas, as coreografias, sequências de movimentos, balé, katis ou katais. Tem a galera mesmo. Você competia nisso, né, não, Pluff? Fazia balé lá. Eu cheguei a fazer uma competição de katá no karatê quando eu tinha 11 anos. Ganhou? Ganhei medalha de bronze. Meu irmão ganhou medalha de alguma coisa. Cara, era quem dançava mais bonito, tá ligado? A parada praticamente. Era... Você ganhou prata, eu ganhei bronze. É isso aí. Eu ganhei prata, meu irmão ganhou bronze. Caralho, eu sou o paralho segundo melhor cearense na minha faixa a fazer o katá. Caralho, eu era o mito. Caralho, só de uma criança no Ceará te destruiria. Fazendo a dança, hein? Fazendo a dança, moleque. Era o ministro da dança do Catar. Prosseguindo. Comigo não rola essa palhaçada de dança. Arte marcial é luta, senão vira uma dança sem sentido. Daí que tive uma aluna especialista em chutar o saco dos outros alunos. Inclusive o meu. Pô, dá uma voadora no peito dela. Quando lutava, os caras iam leve com ela por ser mulher e sem querer querendo, ela errava e acertava um chute no saco dos caras. Parabéns. Os alunos vinham reclamar e comecei a acertar aquela porrada bem colocada nela. Não deixava os outros alunos fazerem isso com ela pra não virar bagunça, né? Chutou o saco de alguém, eu mandava parar a luta. Depois, quando ela vinha lutar comigo, eu descontava nela. Que cara, caralho. Tá de parabéns, amigo. Você revidava com seu chute na perereca da sua aluna. Você é um excelente professor, tá de parabéns. Mas assim, eu acho que arte marcial, você tem que permitir esse tipo de coisa, porque é válido, sabe? É, mas de propósito, chutar a perereca da aluna? Ela tá aprendendo, cara. Ela ia vencer qualquer luta contra homem. Ela seria invencível, sabe? Caralho, olha só. É, pensando por esse lado, não faz sentido ainda. Não é legal tomar um chute no saco, ok, mas porra... Pra ela que tá fazendo a luta ali, pá, é bom saber, sabe? Ela mostrava que independente do nível do maluco, ela conseguia derrubá-lo. Assim, ela... Enfim... Acho. Ele termina. Obrigado pelos bons momentos de entretenimento. Sucesso sempre. Um forte abraço. Forte abraço pra você também, o Ojuara. E, muito bom seu e-mail, Ojuara. Muito obrigado. Agora que acabou o momento leitura de e-mail frenético, o que você acha do nosso... Pô, temos um ouvinte de 40 anos, cara. Olha só que maneiro, cara. Professor, lutador, pô, muito irado, cara. Nunca pensei... E você vê que não é só uma pessoa de 42 anos. É uma pessoa de 42 anos instruída, sem erro de português, falando história, professor de luta, pô, que manja das putarias, eu fico, pô, público qualificado, cara. Achei maneiro, cara. Porra, público qualificado, eu me sinto muito, muito feliz com isso, que a Tanya Corp esteja alcançando esse nível, sabe? Tá vendo? Em compensação, tem outros e-mails que chegaram aí pra gente. Caralho, meu Deus, tem outros. Tô zoando, galera, eu gosto muito de todos os e-mails, igual. Antes de ler, eu fiz a conta aqui do Pokémon, foi muito difícil. Tem duas formas de fazer essa conta. Você pode simplesmente contar que falar qualquer Pokémon já ganha do outro. E nisso, quem falar o Bulbasaur primeiro ganha. Quem falar o Bulbasaur e depois você falar, tá, Squirtle, você counterou o counter. E pode se os dois souberem todos os Pokémon, quem falou o Bulbasaur vai ganhar. Caralho. Vai falar. Entendeu? São 151. Sim. E se for 150, quem falou Mandrake primeiro ganha. Não sei, quem fala Bulbasaur que eu tô vendo. Não, então, vamos lá. É porque, tipo, os dois falam Mandrake, só quem falou primeiro tá ganhando. Aí quem fala Bulbasaur dá o counter, o primeiro counter. Aí quem falar Bulbasaur ganhou já. 151 counters, entendi. Se os dois souberem todos. Então, galera, sabe como brincar de Mandrake com seus amigos, hein? Exato. E não... mas, tipo assim, se a brincadeira for, você tem que ganhar do Bulbasaur com Pokémon de fogo ou alguma coisa não, assim. Não. Caralho! Seria foda de. Peraí. Você fez a conta? Não, aí eu não consigo não, cara. Isso Dá pra fazer, mas é difícil. Caralho, sério. Não perverto uma brincadeira nesse nível, mas se vocês fizerem isso, parabéns. Não, mas aí é só, porque Bulbasaur, Charmander, é porque tá em ordem de 1, 2, 3, né? O primeiro Pokémon é Bulbasaur? É, sim, primeiro mas... Bulbasaur. Não, mas depois era pra ser Ivysaur, não. Então não é. Então não tem ordem não, foda-se. Não tem ordem não. Pode brincar sem ordem. Tá autorizado pelo Tio Plus. Mas agora, a regra que o Tio Thiago criou aí, você tem que falar um Pokémon que vença o Pokémon anterior. Caralho, é pronto, tem essa regra também. Vocês escolhem. E depois que brincarem muito, digam pra gente que brincaram. Exato. E nos desafiem, hein? E nos desafiem, é. Mandei um recado de voz. Pode desafiar no e-mail pombo@tanguinhacorp.com. Dói desafio. Muito bem, aqui voltando aos nossos e-mails. Quer ler também, Thiago? Não, obrigado. Filha da puta. Caralho. E-mail de Gustavo Corso Ribeiro. Fala, galera vacilona nas tangas. Estou aqui porque eu vi o troféu Zibo com vocês lá no Egoaço de Jagos, do Baixa Frente Soco. Aliás, acessem baixafrentesoco.com, o site dos nossos brothers. Eles estavam de férias, mas voltaram agora, então tem podcast lá sobre JRPGs que está no ar, o último. Muito bom, eu queria ter participado, mas... Eu também, eles me convidaram, só que aí eu, quando eu cheguei aqui, já era. É uma pena. Não tava lá, foda-se. Só que isso já faz uns 3 meses. Mas sei lá, baixei os episódios de vocês e fui ouvir só agora. Devo ter achado chato na época. Aí, ó, o cara achou chato na época. Ah, brother, na época? Por que mudou de lá pra cá? Falo nada não. Voltando aqui ao e-mail. Podcast é uma coisa deveras viciante. E justamente como foi tratado aqui, fui começar com meus amigos um podcast. Porém, como de praxe, perdemos a primeira gravação graças a um amigo meu e sua perícia no uso do Calgraph. E eu usava o Calgraph, é uma bosta. Sabe, não, é bonzão, só que dá problema pra caralho. A gente já gravou 3 programas de Sakura Cat Captors aqui. Thiago é minha testemunha e só um foi pro ar. Por culpa de uma merda assim, gravações se perdem. Lá no começo da Tanguinha Corp, a gente, no programa de Tokusatsu, acho que era o 4 ou 5, a gente gravou e perdeu um bloco, sabe? Era desesperador isso, dá muita merda mesmo. Voltando aqui ao e-mail. Então, teremos que fazer novamente o episódio piloto. Porém, de outro assunto, porque aquele originalíssimo assunto Game Hard já era, sahaha. É isso mesmo, você não pode gravar o mesmo assunto 2 vezes porque fica uma merda. Você já falou as piadas, na hora da gravação todo mundo já sabe. É, isso eu falava no Jabacast, tá? Tá bom? Tá bom? Você não ouviu? Se você não ouviu o Jabacast, bode? Você, caralho, bode! Um podcast nosso e você não ouviu? Inclusive editei, mas deixa quieto. Que pouca importância! Que pouca importância! Eu editei em 1 hora antes de ir pro ar, sei lá. Já tá pronto. Me lembro que tá, acho ótimo. É. Bem, pra finalizar, muito obrigado, Gustavo. Só pra você não mencionou, mas ele é de Guaíba, Rio Grande do Sul. Guaíba? Ele tem 24 anos, eu não sei onde fica Guaíba. É perto de Bagé? Aí tem mulheres de loiras de olhos azuis, muitas. Estou procurando mulheres de olhos azuis, tô perguntando se ela tem. Posso perguntar? Obrigado. Rica. É um problema. Muito obrigado, Gustavo. Bem, próximo e-mail aqui já sobre o Jabacast, não mais sobre o podcast 63. Agora eu sou. Desculpa. Não mais sobre o podcast 62. Bem, e-mail de Rodrigo Álvares. Álvares. Saudações, galera da Tanguinha Corte. Álvares. Sou do Soldozer. De Curitiba, Paraná. Soldozer, maluco. Amigo, deixa eu falar. Gostei muito do podcast 63. A ideia de colocar cada representante de um podcast diferente me passou a sensação parecida de assistir um episódio de Power Rangers, onde aparecem todos os Rangers vermelhos e o Ranger rosa forjando felicidade. A sua mãe tá muito bem, né, ô filha da puta? Eu vou me comprometer aqui a procurar o vídeo no churrasco do Baixo Frente Soco. A galera estava jogando Just Dance, acho que o 3 ou 2, e tem uma música que é de Power Rangers, é de Tokusatsu. Esse vídeo que ele não apareceu, cara. Porra, eu vou atrás falar com o Gustavo que tava fumando? Acho que foi. Ou a senhora Arara? Eu não sei. Eu tentei achar esse vídeo, não consegui, cara. Eu vou mexer meus pauzinhos. E coincidentemente ou não, dos 4 Rangers lá do Just Dance, tem o Ranger Rosa e o Pluff era Ranger Rosa. Pô, foi muita coincidência, cara. Todo mundo se posicionou do nada, começou a música e eu era o Rosa. É um carro, cara. O Pleiro é o Rosa, sabe? Ó, aqui. Mas tudo bem. Acontece, fatos da vida. Continuando. Comecei a ouvir o podcast há pouco tempo. E gosto da parceria que existe entre os tantos existentes. Conheci o Tanguinha através da folgagem do sofá. Opa, um abraço aí pro Gordo, pro Siqueiro e pro Magal. E já devo ter ouvido todos os seus episódios postados. Todos? Inclusive todos. O informativo? Informativo? Que já sumiu. Informativo sumiu, eu acho que sumiu mesmo. Ninguém aqui na Tanguinha Corp tem informativo. Eu não tenho. O iTunes não dá pra baixar mais. Então, se você tem um informativo de Tanguinha, você é um cara hardcore. Guarde com o Tanguinho e ouça a trilha de One Piece. Isso aí. E termina aqui dizendo parabéns e continue assim. Ele parece que ele adivinhou, cara. O Dissério do Pombo só mandou parabéns. Muito bem, muito obrigado. Eu gosto desses e-mails, cara. Mas vamos lá. E-mail de Rafael SR, Shadow Rage, hein? Que filha da puta! Pulou o e-mail do Andrew só porque é grande. Olá, tanquificadores! Eu sou o Rafael SR, tenho 18 anos e curso biologia pela Universidade Federal de São João del Rey. Caralho, São João del Rey, brother? Como é que nós chegamos lá? Porra, galera de São João del Rey aí, porra. Eu tinha um dentista que era de São João del Rey, cara. Foda-se, eu não falo desse jeito. Ele trabalhava em Aquidauana, interior do Mato Grosso do Sul. O que ele tava fazendo lá, eu não sei. Nem sei se ele era formado de verdade, mas... Traia o dente do cu. Como outros, cheguei aqui recentemente pelos Afogados no Sofá de novo, hein? Caralho, Afogados no Sofá, porra, vocês são um mito mesmo, brother. Caceta, vou mandar uma flor pra casa do Gordo Mascarado. Exato. Quem foi o Siqueira que infartou, né? Foi o Siqueira. Cala a boca, não sei se você já contou isso lá. Eu sou muito fã do Siqueira. É o melhor de todos. E ele comenta aqui que já começou ouvindo o troféu Dr. Sérgio. E que agora ele tá tentando zerar a Tanguinha Corp, ouvindo todos os podcasts de trás pra frente. E ele já tá no programa de número 22. Caralho. Parabéns, compadre. Acho que quando você chegar no 500 dias de inverno, já dá pra parar. Porque antes disso, é tudo muito ruim, cara. Não, não desce mais ali, não. Não, ouve todos. E ouve do pior pro melhor, entendeu? Vai do 1 pro infinito. Pra eu saber a evolução que a gente fez e ver a merda que a gente tá se tornando. Ele já falou que ele tá fazendo o contrário, cara. Você pode dizer. Mas eu tô mandando ele fazer depois o oposto, pra ele ouvir em dobro todos os episódios. E esse aqui é um programa complementar ao programa 1 sobre o pombo, que no programa 1, um pombo afirma que ele faz um barulhinho todo tempo. É um barulho que ele nunca fez na vida real, que ele nunca fez em nenhum outro programa. Ele fez um thumbs up com o polegar, entendeu? Só que ele nunca fez o barulho. Nunca, na vida, nos programas, assim. Ele tentou forjar uma personalidade que não existe, tá ligado? Exato. Um personagem, um pombo que não gostava de travesti, sabe? Não, não deu certo. Não deu. Parabéns, pombo. E ele continua aqui. Continuem com bom trabalho e ótimos assuntos. Trabalho e ótimos assuntos. Cara, que podcast você tá ouvindo, cara? E ele manda aqui um motivacional muito bom do Foca. Caralho, podcast. Foi ele? Puta que pariu, moleque, você é muito foda. Você é um caralho, melhor bicho. Aí, melhor bicho de todos os tempos. Foda-se, Thiago França. Eu já mandei motivacional, porra. Foda-se, o dele é mais legal. Entendi. Moleque, o dele é foca no podcast, cara. Aí, muito aí, melhor motivacional de todos os tempos, cara. Porra. Porra, aí, não, caralho, tá online. Olha aí, melhor motivacional. Tá online, porra. Vai ser publicado um dia antes do programa, até. Porra, muito caralho. Bom, muito bom. Eu sou um gênio, eu fui olhar agora. Na gravação. Muito obrigado, Rafael SR, você é foda. E que diabos é esse SR aí? Senhor. Não, senhor, porra. Rafael SR, junto. Senhor. Tá bom. É um incrível... Shadow Rage? Eu escrevi um mangá, pelo menos eu tive a ideia de um mangá na época do colégio, chamado Shadow Rage, lembra? É um cubo? Não, o cubo era seu, era do menino do cubo. O meu era Shadow Rage. Era um, cubo com quatro lados, cara. Era um cubo com quatro cubos dentro dele. Só que ele não fechava, ficava tipo paralelepípedo. Era lindo demais, continue. Esse foi o e-mail de Rafael SR. Muito obrigado, Rafael SR. Seu motivacional já está no ar antes desse podcast. Olha que loucura, viagens no tempo. Acho lindo. Muito bom. E pra fechar aqui os e-mails, o e-mail do Andrew e Bode. Vamos lá. Olá, amigos tangudos, telacastianos, matutos, afogados e... Caralho, ele mandou um e-mail igual pra todo mundo. Ou seja, se você quer ouvir esse e-mail, acesse telacast.com, vidabeta.com, afogadosnosofá.com. Ou sem humor, ponto pronto, tá aí. Por que o sem humor é matutocast, assim? Não... Eu acho que já tinha matutocast.com, eu não sei. Eu acho que é porque não é só um podcast, entendeu? Então é o sem humor.com e eles têm um podcast lá chamado matutocast porque eles são de Minas. certo. E o Jardel é de Mineiros no cima de Matuto. Não, porque Mineiros não fica em Minas. E Matuto tem a ver com Minas? Tem muito a ver. Mas eu vou ler uma parte no e-mail do Andrew e o resto, quem quiser ouvir parmesão. Tudo, vai ter que ouvir o e-mail em outro lugar, porque eu não vou ler tudo, porque a gente tá com muito e-mail. Eu sou o Andrew de Souza, 16 anos, Itacoaquecetuba, São Paulo. Host, editor e líder do Porrada Cast, meus parabéns. Não sabia para qual podcast eu deveria mandar um feedback sobre esse episódio. Mandava pros outros. Então resolvi mandar um e-mail, o mesmo e-mail para o Circo Podcast. Achei muito boa a ideia do Thiago de resgatar esse clássico da podosfera. Lembro que ouvi o JabbaCast há muito tempo atrás, há muito tempo só, porque há muito tempo atrás é errado, quando ainda existiam os finados AnimeCast, Download e, claro, a cabeça da ideia, o FileCast, que atualmente é o PirataCast. A gente tá fazendo jabá pros outros de graça aqui, é isso mesmo? Exato. Porra, vocês são foda. Sou ouvinte de quase todos os podcasts que participaram desse JabbaCast. Só não ouvi o Vida Beta, mas começarei a ouvir a partir de agora. Enfim, chega de enrolação. Ok, chega de enrolação, então acabou, pronto. Sabe o que seria legal pra gente botar fogo em tudo e criar inimizades? Tá, qual é o melhor podcast e qual é o pior? Aí, qual é o segundo melhor podcast? Porque o melhor é o nosso, né? Não, pode falar. Não, a gente quer criar inimizades e xingar ouvintes, sabe? Assim, qual o melhor e qual o pior? Mas tem que ser honesto. Andrew, desafio pra você, hein, cara. Teu e-mail tá muito grande, eu não vou ler tudo, desculpa. Se vocês quiserem ouvir tudo, vão ver em outro podcast. Porque aqui a gente tem tempo. Mas, da puta! Um desafio. Qual é o melhor podcast desses que participaram, incluindo o nosso? Eu quero porrada, eu quero sangue, eu quero a verdade. Eu quero a verdade. A verdade. E ó, você participou desse aqui hoje. Se você falar mal, tu tá fudido, rapaz. Exatamente. Tu não participa nunca mais. O Ojoara, nosso ouvinte aí, lutador profissional, vai te quebrar. Mas eu quero uma resposta sincera e amigável. Pode falar a verdade, a gente não vai ficar chateado, não. Não, a gente só vai te quebrar. É. Te quebrar. Pavê. Vamos agora para... O vídeo falou. Maldosa, o vídeo falou. Que vinheta maldita, cara. Muito bonita. Porra. Toca aí! Ouvinte falou. Aí, Tangudo, só passei pra deixar essa mensagem, porque senão estão dizendo que não tem mensagem de voz, aí vocês não vão querer gravar o podcast, você já viu, né? Ficando essa putaria, o programa que é bom nada, né? Bom, só pra dizer que vocês são muito bons, tô gostando muito dos programas, eu comecei num programa antigo, agora eu tô pegando todos eles pra ver, e cara, de boa, muito bom o programa. Continue assim, e parabéns pelas histórias de rodízio. Eu até ia contar a minha, mas sinceramente não sei se vocês querem ouvir isso. Já passado uma semana, né? Porra, eu ia ficar sem graça pra caramba. Mas tudo bem. Qualquer coisa, faz favor, chama aí. Serial 101. Tô a participar. Gravo, edito, faço música, apresentação em bar. É de super caipirinha. Falou e até a próxima. Ouvinte falou. E aí galera de Tanguinha, beleza? Aqui é o Sky. Pô, tô só mandando aqui pra dizer um olá aí, beleza? Pô, sei não, só sei que eu tô falando aqui porque vocês reclamaram que não tinha ninguém mandando mensagem. Teve um dia que eu mandei, aí a porra do negócio não funcionou, então pronto, foda-se, eu tô mandando hoje e é bom nem reclamar não. É só parabenizar por vocês e, plus, por favor, mostra a foto de cosplay de Sakura, cara, quero muito ver. Porra, muito massa. Valeu, brincadeiras à parte, valeu, o trabalho de vocês está sendo muito maneiro, muito legal e continue assim. Falou. Ouvinte falou. Bom, gente, eu queria gravar aqui só pra salvar os e-mails e é isso aí, valeu, gente. Um beijo, me liga. Não, tô brincando. O bagulho é o seguinte, tava eu na pizzaria, na Felizão. Aí com meus amigos aí, porra, tava comendo, bebendo refrigerante, feliz, pizza doce, pá. Aí, porra, veio uma vontade de arrotar, cara. Veio uma vontade de arrotar. Só que não tava arrotando. Não tava conseguindo. Aí, continuei comendo, né, cara? Porra, continuei comendo e blá. Aí, pô, bora embora. Aí eu levantei, fui embora, o cara tava lavando ali perto do... Tava limpando o chão ali perto do caixa, não sei o que lá. Aí quando acabou de lavar, de limpar, tava indo embora o cara, eu fui lá e vou meter no chão, cara. Sacanei o cara, cara. Fudi com ele. Porra. É sério, eu realmente vomitei no chão no momento que o cara tinha acabado de limpar. Sabe, aquele estrogonofe gostoso, sabe? Aquela coisa bonita. E em cima da minha carteira nova ainda. Foi uma coisa linda. Bom, outra história também de rodízio, de pizza, obviamente. Foi quando eu estava feliz comendo minha pizza. Aí o cara me oferece calabresa? Eu, não, obrigado. Ele bota pra mim. Eu fico puto. Depois ele volta. Pergunta se eu quero coca, eu falo, não, obrigado, ele me dá a coca. Aí eu desisti. Aí pronto, eu não posso mais falar nada. Eu simplesmente fico quieto que ele não me dá. E funcionou, eu realmente fiquei quieto, ele não me deu mais nada. Mas é isso aí, cara. São essas duas historinhas aí que eu queria contar. Boa noite pra todo mundo. E até a próxima. Ouvinte falou. Olá, parabéns pelo podcast. Sempre que eu posso, eu tô ouvindo. E eu assino na internet aí como Ojoara. Tenho 42 anos, sou de São Paulo. E eu gostaria de sugerir que os ouvintes aproveitassem o voice message para mandar perguntas para vocês. E eu vou começar perguntando o seguinte. É aquela brincadeira que você tem que escolher entre uma opção ou outra. E a pergunta é, você prefere ser currado por um japonês ou por uma mulher com um vibrador gigante? Valeu, um abraço, sucesso! Pessoal, muitos recados de voz, 4 recados de voz, mas o último agora, do Ojoara de novo, que mandou um e-mail, ele termina perguntando, Bode, pois não. O que você escolheria se tivesse que escolher entre uma das opções, obrigatoriamente? Ser currado por um japonês ou ser currado por uma mulher com vibrador gigante? Eu preferia, porra, a mulher com vibrador gigante, com certeza, porque você seria, não sei, não. Estados Unidos. Enfim, e-mails muito longos, né? Peidou pra dentro, mas olha só, cara, você tem que escolher japonês. Por quê? Sem pinto. Não peguei ideia. Ele não especificou o japonês, cara, você falou um japonês. Você pode montar o resto do japonês, entendeu? Eu posso pegar um japonês travesti operado. Exatamente. Porra, aí sim, é. Mas sem pinto. A mulher vai te currar, mas não necessariamente vai ser com o dildo. Não, vai ser. Ele falou com o vibrador gigante. Não, ela vai te currar, mas ela tem um. E aí? Ela vai te currar com o vibrador gigante. Ah, então se você quer que ela te curre com o vibrador gigante? Não, eu falei que eu não quero, eu falei que eu quero japonês sem pinto. E ele só tem um dedo, é o mindinho, e ele tem um problema nesse mindinho que ele perde metade dele. Ah, tá. Mas ele ainda assim só... iria cantar de curra, cara. Mas imagina um japonês atrás de você, pá, mesmo sem nada, você de quatro. Não deve ser uma coisa muito agradável. O cara. Pá. Só barulho de perna na perna na outra. Tá. Pá. E ele já ainda grita que nem naquele programa. Bonsai, bonsai. E aí, tá gostando? Ah, meus parabéns, pode subverter tudo. Obrigado. Ah, muito bom. Então, depois desses, vamos agora para os recados no site. No site! Site! Tava até aberto aqui, claro. Primeiro aqui, o Thiago comentou mendigo. Escreveu errado, amiga, mendigo. Dois, alistador de lhamas. O que fez o Pombo trocar a fixação dele de travestis por Bruno Marrone? Ele não trocou, cara. Bruno Marrone é tara minha do Pluff. Toda oportunidade a gente bota Bruno Marrone. Inclusive, nesse post vai ter várias músicas de Bruno Marrone linkados aí. Com certeza, o Pombo só gosta de travesti ainda. Exato. Bon Jovi também, porque ele tá esquecendo o pobrezinho do Bon Jovi e ele não merece ser esquecido. E Bambu Luá. E Bambu Luá. Não, Bambu Luá é do Pombo. Já que ele não faz o post, não vai ter Bambu Luá. Isso aí. Ok. Gico Biloba. Olha o Gico Biloba aí. Quem pensou na vida do Phoenix Wright ganhou respeito. E eu, obrigado. Parabéns, Bode. Parabéns, povo também. Andrew de Souza. Eu acho que já sei qual será o episódio da semana que vem. Errou, tá vendo? Não, mentira. Na verdade, ele acertou porque o Thiago Miro deu spoiler. Falou que era o JabbaCast. Thiago Miro, você falhou. Recado do Sky. Ótimo podcast. Aprova o novo slogan da Tanguinha Corp, que é engraçados e inteligentes. Eu lembrava disso. Eu prefiro, se Saturno tem anéis, a Terra terá uma tanguinha. Eu acho que a definição pode ser essa aí, engraçado e inteligente. Humor, engraçado e inteligente. Tá aí, ó. E somos tipo Jô Soares. OBS1. E pretenciosos. OBS1. E tricolores. E afeminados que já pegaram a Cláudia Raia, hã? Aham, Cláudia Raia? Deu mole. OBS1. Eu comi sim a Gisele Bündchen, porque ele é a garota propaganda da minha rede de antenas parabólicas, com canais de alta definição e qualidade. Hã? É, porque ele é o dono da Sky. Ele é o dono da Sky. O Sky é o dono da Sky, acho ótimo. OBS2. No site você tem uma espécie de contador de downloads do podcast? Temos, só não vamos divulgar. Porque eu vou divulgar o da Sakura Card Captors para o pessoal que eu conheço e quero ter certeza e quero saber o quanto vai aumentar em downloads. Amigo, se você já divulgou, seus amigos são um monte de fracassado, porque a gente não viu nada demais, não. Exato, não teve nenhum pico de download do programa. Nenhum pico, assim. 5 downloads, talvez? 3, 5 amigos? Não tem amigos. Se você tem 5 amigos, você tá fazendo bem ouvir o podcast de Tanguinha. É, porque, porra, a gente quer ser seu amigo se você não tem amigo. Porque nós somos melhores do que os seus amigos de verdade. Exato. A gente está alegre o tempo todo. Você nunca sabe se a gente tá fingindo. Exato. Pra ver. Recado do Jânio! Pois é! Não faz sentido. 3 erros já, cara. Pode pular. Pizza quente, peça no corpo. 3 erros de português, cara. Não, aquela história do programa pode de rodízio. Ah, mas cara, caguei. É, tem a regra do erro de português, né? Muito erro de português, a gente pula e meio. É uma regra só quando convém, né? Convém. É. Tá convindo. Convindo? Olha, capaz do convido estar correto, eu não vou discutir isso agora. Eu vou procurar. Luan Palharini falou: depois desse dia da pizza, cortada aqui, cortou um copo, ninguém mais quis deixar o Jânio brincar com uma pizza. Foda-se. Recado de Eber Pereto: cast excelente. Mas galera, vamos mandar mensagem de voz. Eu mando a minha amanhã, faça a sua parte. Nós somos amigos ou não? Pô, Eber Pereto. Aí, mas eu acho que ele mentiu. Porque nós temos 4 do mercado. Ó, uma do Sky, uma do Ojuara, uma do Serial e uma do Thiago. Eber Pereto, você tá fazendo propaganda enganosa. Qual é o teu problema? Aí, o convindo tá certo. Vim, eu sou o mito da elétrica, rapá. Prosseguindo aqui, recado de Gabriel B. E aí, galera, vem acabo de conhecer o podcast de vocês, já não consigo parar de ouvir. Vim aqui pelo ANS só pra dar um jabá. O que, que é ANS? Afogados no sofá. Eles, porra, tão. Porra, tão. Caralho, maluco. Aí. Aí, galera, eu preciso que vocês vão ter que todos agora no Afogados no Sofá falar. Galera, eu comecei a ouvir vocês por causa do Tanguinha Corp. Eu vim aqui deixar um recado porque o Pluff mandou. Exato. E se não começou, também mente. Fala assim, ah, Tanguinha Corp mandou vir aqui. É, nem ouve o podcast deles. Exato. Vai que é ruim. E fala assim, parabéns, Siqueira, você é foda. Isso, sua risada é muito maneira. Bota lá. Exato. Mas vão lá, afogadosofá.com e comentem lá dizendo que a gente começaram a ouvir o podcast, estão vendo de todos, de trás pra frente. 5 vezes seguidas por causa da gente. Vamos montar o hashtag Parabéns Siqueira. Parabéns Siqueira. No dia do aniversário do Pombo, acho ótimo. É, melhor não. Parabéns Pombo. Sobre a mensagem de voz, vou fazer o seguinte: se alguém do cast comentar esse comentário, eu mando a mensagem. Pronto, amigo, já tá devendo. Você tá devendo uma mensagem. Ai. Devendo. Vai pagar, vai ser tipo Pombo ficar devendo as paradas desse maluco. 50 prata pra um, porra, se fudeu. Gastou dinheiro Pombo é foda. Prosseguindo aqui no recado do Gabriel: eu não tenho muitas histórias de rodízio, porque como eu disse. 3 erros? Eu tô ouvindo 3 erros, é isso mesmo? Não, 3 erros não. É porque ele botou um parênteses no dia inteiro. Eu não tenho muitas histórias de rodízio, porque como disse o cidadão do podcast, na minha cidade só tem rodízio uma vez por semana. É o Jardel, que lá rodízio só quinta-feira. mas tem um recado grande, vou pular. Mas foi comentado, hein? Tá devendo um recado de voz. E acabou! Aí, então vamos ao feedback no site do programa JabbaCast, que foi bem fraco o feedback no site. No site. Fazer. Thiago comenta aqui que ele sempre quis um programa sobre bastidores. Eduardo Roque vem pra cá e agradece o programa, deseja sucesso a todos. Ele mandou a mesma mensagem em todos os podcasts, então ele não tem personalidade. Ctrl-C, Ctrl-V, amigo. Mas ele participou. Ele participou aqui, pô. Seja muito bem-vindo. Exato. Thiago Romero também falou Podception, entendeu? Fez um trocadalho. Eu não peguei, não. Você poderia explicar, pode? É porque tem um filme chamado Inception. Eu sei, mas como é que funciona esse filme? E o filme, o nome Inception, é tipo Incepção. Porque é uma coisa que está entrando, sabe? Perfurando, invadindo. Asepsia? É, esse é aquele remédio pra distorção, pra isso é com distorção que você quer dizer? Asepsia é remédio pra acne. É, asepsia. Ah, eu fui no Paraguai e comprei uma filmadora digital. Ah, é? Vamos ter atração em vídeo agora? Vamos filmar. Eu tava falando com o bode, mas a gente vai pegar o carro da mãe do Pombo, botar a filmadora no painel e vamos subir o Morro da Rocinha. Vamos mostrar picante. Exato. Todo mundo com roupa vermelha. Não sei quem comanda isso. Lá. Eu não sei se lá comanda vermelho ou não. Exato. A gente pode fazer muita amizade ou morrer. Ah, mas deixa eu explicar pra quem não é do Rio. Se você. Uma comunidade dominada por uma das forças criminosas assim, tem uma que se chama Comando Vermelho. Nas comunidades que são dominadas por forças criminosas rivais ao Comando Vermelho, ninguém pode usar vermelho. Então, se a gente for na Rocinha e lá não for do Comando Vermelho e a gente tiver de vermelho, provavelmente a gente não volta. É. Exato. A gente vai deixar. Tentar de passar pra alguém o cartão SD pra esse vídeo chegar nas suas mãos. Exato. O assassinato do Tanguinha Corp no Morro da Rocinha vestindo vermelho. Exato, vai ser o nosso, a nossa tração em vídeo vai ser Martin Lopes. Um abraço pro Elias, maluco. Exatamente. Granny Souza. Granny? Tem o Gunny, meu primo. Granny fala. Fala, galera! Primeira vez por aqui, baixando a versão de vocês da salada podcastal. Sou ouvinte do Vida Aberta e não conheci o site de vocês. Vou tentar acompanhar a partir de agora. Abraço. Abraço, Granny. Você é muito legal. Abraço. Eu gostei. Não vou te sacanear, não. Você parece uma pessoa legal. Comentário de ALX. Alx. A-L-X. A-L-X. Alex, é Alex, pô, Alexandre. Alexandre. Eu descobri que Alex é Alex. Tá vendo como era difícil só botar um E? Seria mais fácil se tivesse um E, né? Mas... Alex, pô, aí, faz a sugestão, Alex, manda o teu apelido pra Alex. Harley Alexandre. Então o nosso amigo Alex Alexandre, enfim, ele comenta assim: excelente iniciativa, parabéns, vou assinar os outros feeds e romper a barreira dos 60 podcasts assinados. Abraços. Caralho, amigo, aí, vou te dar um prêmio de No Life at All, mané. Não. 60 podcasts assinados? Fala pra ele parar com isso e entrar na conta aí que será proporcionada para todos. Ou já foi. Será o quê? Eu não entendi o que você falou, cara. A conta do Brazzers. Ah, é, brother. Assina o Brazzers. Você larga os podcasts. Exato. Vai lá. Tem um login aí no post, você pode botar. Login e senha do Brazzers. Você entra lá, faz o login e senha. Tem acesso a todos os vídeos em HD, em 3D. Porra, câmera invertida, ângulos secretos. Muito maneiro. Inclusive os poros. Tem os bastidores. Eu preciso dar os parabéns pro Pombo. Pombo. Pro Siqueira. É aniversário do Siqueira semana? Não, não é, mas você não queria que a hashtag... Sempre? É um cara que eu parabenizo sempre, cara. Ele infartou com 15 anos, porra. Parabéns, Siqueira. E eu queria dar um parabéns pra você, ouvinte, que tá aqui ainda. Obrigado. Um bloco de e-mails de 50 e poucos minutos, cara. Você não tem mais o que fazer, tá? Tipo, ou você tá esperando a sinopse do Batman, que não vai ter, porque vai. O bot trollou todo mundo. Não, vai ter a sinopse. Eu não sei se tá boa, porque não foi gravado com esse intuito, foi só uma conversa minha com o Britinho, mas vai ter. Então se você não tem mais realmente nada pra fazer nos próximos, sei lá, 8 minutos... Um pouco mais, um pouco menos. Já viu o Batman, porque vai ter spoiler pra caralho. É, continue aí. Se não, amigo, é um abraço, a gente fica por aqui. Até a próxima edição com o Pombo e com o agradecimento dele pelo parabéns, cara. Essa edição ficou sensacional, cara. Dedicação total a você. Exato, exatamente. Pô, todo mundo lá na Facebook da Tanguinha Cork mandando parabéns, Pombo, hein? Parabéns, Pombo, no Twitch. Não vale curtir, não. É parabéns, Pombo. Escreve. Parabéns, tem acento. O moral da Tanguinha Cork no Facebook. Tem que avisar, pô. Será que o cara consegue cometer 3 erros de português na palavra parabéns? Acho não subestime nosso ouvinte, cara. Não subestime. Um abraço para todos vocês. Fiquem agora com a review. Tá aí, para vocês. Eu vi o Batman, tu viu, né? Tu viu antes, vi vagabundo, não esperou a gente. Eu não vi, eu não entendi o final. Quer dizer, eu entendi, mas depois falaram que eu não, uma coisa que eu não entendi. Do quê? Que o Bruce Wayne não tava vivo. Claro que o Bruce Wayne tá vivo. Falaram que era o Alfred imaginando. Claro que não. O que, que foi o Gordon vendo o sinal consertado? O que, que foi o Morgan Freeman vendo que atualizaram o sistema da nave? Isso, tinha piloto automático, não é isso? Aham, agora tinha. Eu vi um idiota falando isso na internet, eu fiquei, caraca, será que eu entendi errado? Não, não tem como ele não tá vivo, cara. Todo mundo deu sinal disso. O Robin lá, o 500 dias com ela, recebendo as coordenadas. Não, mas aí ele já tinha deixado preparado já antes de morrer. Não, ele não morreu, cara. Tava ele lá com a mulher gato. Antes de morrer, entre aspas. Ah, tudo ele fez, caralho. E como é que ele confia na mulher gato? Sim, não faz nenhum sentido ele confiar na mulher gato. Faz, a mulher... é gostosa. Ah, isso é suficiente, né? Até o Batman, rapaz, ele tem um saco no meio das pernas, entendeu? Isso é a maior fraqueza de um homem. Confiar na mulher, pô. Certo. Faria todo sentido do mundo ele fazer a mulher gato tentar salvar as crianças e dar a moto pro 500 dias com ela. Porque o 500 dias com ela se provou um cara de confiança dele, beleza. Agora, a mulher gato, toda oportunidade que ela teve, ela fodeu com ele. Roubou o colar da mãe, roubou o carro dele. Moto era pra quê? Era pra liberar os policiais? Não, era não. Era pra abrir o túnel. Que tava... Não, quem abriu o túnel foi o Batman, pô. Então, sei lá, tinha uma barricada de carros, ela teve uma que... barricada. É, abriu os caminhos da cidade, eu acho. E outra coisa que eu não tinha pensado, mas a Vivian comentou, é como é que o Bruce Wayne chegou na cidade se estava o cerco fudido? Ah, porra, ele é o Batman, né? Foda-se, como é que ele chegou na cidade? Nadando. Claro que não, era impossível, a água era gelada. Era só você cair na água que morria, one hit KO. Não tinha papo. Ah, cara, não, isso dá. O cara é o Batman, pô, o cara pula de prédio em prédio. Ele o cara pula de prédio em prédio com 1 bilhão de equipamentos, cara. O cara tem um helicóptero que... Um helicóptero de cabeça pra baixo, cara. Tudo é possível. E como é que o vagabundo me fica bom das pernas? Se no começo do filme ele tá coxo. Ah, isso é aquele negocinho que ele usa no... Na verdade ele não tava coxo, sabe? Que não foi uma lesão que ele não tratou. Não, ele tava coxo sim. Lembra quando ele vai no médico lá pra conhecer... Pra não, mas um papo ele... com o Gordon? O cara ele... tira raio-x dele e fala, caralho, é um milagre tu tá andando, que tu tá não, todo foda. Não, isso é uma lesão no corpo todo. Aquilo da perna dele era só tipo uma torção mal resolvida, pô. Sacou? Que é estranho, você não percebeu não? É uma maquininha que o cara usa, que chupa a perna dele. Tipo aquele andador que o Forrest Gump usa. mas só na região do joelho. Não, teve uma cena que mostra ele botando tipo um... Uma tala mecânica. É, uma tala que deixa a perna dele super forte. Que ele dá um bico no, numa pilastra lá. Então, acho que o que eu entendi foi que aquele troço consertou a perna dele. Mas não, não sabe, é tudo muito jogado. Eu achei o filme chato, pesado, cansativo. Não, eu gostei pra... Eu não achei o filme tão maneiro, mas o filme... Caramba, parecia que eu assisti um trailer de 3 minutos, cara. Cara... Porque o tempo passou muito rápido, eu gostei muito, achei o filme muito bom. Achei lento, achei chato. Eu saí cansado. Não dá pra comparar Batman Vingadores, mas você tem que levar em conta qual é a pretensão de cada um. O que cada um deles queria. Eu acho que o Batman fracassou miseravelmente nesse sentido, sabe? Que eu achei aquele lenga-lenga do Bane, botar a cidade, a galera com cagaço que o cidadão tava com detonador na mão. Como é que o Batman come a Thalia, que não faz nenhum sentido aquilo? Sabe? Não tem explicação, ele simplesmente tá lá... Tudo bem, eu tinha interesse em conhecer o Bruce Wayne, mas beleza. Ele não conheceu a mulher. Aí, do nada, eles estão fudendo numa cena já, sabe? Não... Sexo casual, cara. O cara é milionário. Ele é o porra do Batman, cara. Ele queria dar uma transadinha, porra. Eu soltou o parmesão. Não, eu sei, não faz muito sentido, não. Não tem desenvolvimento nenhum aquilo, nenhum. É tudo jogado. Pô, foi até maneiro aquele lance de ela se revelar vilã da história, ok. Mas não teve desenvolvimento pra você falar, caralho, é ela, sabe? Se o tempo inteiro ela fosse uma personagem relevante pra história, mas não foi. Não foi. É porque ela foi bem apagada o filme todo. Sim, devem ter cortado 1 bilhão de cenas dela. Nossa. É porque falam que o filme original tem mais 4 horas. Talvez, uma hora inteira só de cenas daquela mulher lá do Inception. Não sei, não... Eu gostei do o segundo é bem melhor, mas... Muito melhor. Eu saí com gosto ruim na boca. O filme não é ruim como um todo, claro que não, mas eu realmente saí com gosto ruim na boca. Todo mundo achou que ia ser melhor, né? Sim. Achei pretencioso demais. Sério, não achei maneiro. Aquele papo, agora vocês controlam sua cidade, haha. E pra que isso? Você não chegou a lugar nenhum esse papo, sabe? Ficou só isso, dito pelo não dito. Sei, tá? Foi muito amado. Eles tentaram fazer um filme tipo o segundo filme. Sabe, mas só que não no sentido de anarquizar, mas de botar o... Ele tentou anarquizar sim. Ele tentou fazer exatamente aquilo que ele fez no filme 2 do barco dos bandidos e o barco dos cidadãos lá. Só que em larga escala, numa escala ainda maior, com a cidade inteira. Só que ficou estranho demais. Porque não, mas... efetivamente aquela anarquia instaurada lá de 9, sei lá quanto tempo foi, 6 meses, que foi aquilo, 3 meses, não levou a lugar nenhum, sabe? Não teve um desenvolvimento do Robin lá, do Comissário Gordon, como líder de fodões, sabe? Não teve porra nenhuma. Não teve a Mulher Gato fazendo porra nenhuma. A gente só via ela, roubou a maçã do menino, filho da puta. Sabe, foda-se. Achei que, como um todo, o filme foi bom, mas faltou ser, sei lá, polido, sabe? Faltou um polimento. É, ele tentou fazer uma história muito complexa pra um filme só. Exato, e aí ele quis acertar tantos pontos ao mesmo tempo que não acertou. E aí é que nem uma monografia que no final você, vou escrever qualquer coisa, sabe? É, pô, você planeja pra caralho e no final você faz qualquer merda. Exato. No finalzinho, assim. De 0 a 10, eu dou 6,5, sendo que o filme é bom, o que é um escroto, mas eu dou 6,5, sabe? 7 é a média. Porque era pra ser o filme do Batman. Era pra ser um filme do Batman. Não, você tá dando 6,5 com base na trilogia toda, que é bem melhor que o último filme. Sim, sim. Que é uma sacanagem, porque eles podiam... O segundo filme merecia uma porrada de Oscar, cara. Concordo. Só que não foi dar. Agora, não vão dar pra isso que é muito fraco. É a mesma coisa do Senhor dos Anéis, cara. Eu acho o terceiro, o Retorno do Rei, o mais fraco dos três. Não, eu também, porque é chato, é só conclusões. A Sociedade do Anel eu acho o melhor filme. A Sociedade do Anel apresenta aquele universo de uma forma brilhante, sabe? E o segundo filme é só porrada, o que é a delícia. Eu fico meio desgostoso, porque eu tava vendo o filme e tava dando um gosto ruim, cara. Sabe ou não? Não pode ser isso, não pode ser ruim, não pode ser ruim, mas chato. Chato demais. Aquela cidade, aquela gente. E não teve grande reviravolta também, que nem no segundo filme. Não. Bom, o segundo filme é aquela parte que o Coringa anarquiza, a cidade é foda demais. Grandes merda. O Batman ficou fudido de grana, pegaram as empresas dele, porra, e daí? Sabe, só foi pra ele comer a Thalia Algo lá? Só pra isso, aquele negócio todo? O roubo do banco foi só pra isso? Porque não serviu de porra nenhuma. Não, cara, é o seguinte, O Bane foi financiado por um cara que queria tomar a empresa do cara. O Bane usou o dinheiro pra fazer como ajuda de custo pra fazer as merdas, mas entendeu? Mas não, quem queria falir a empresa era a Thalia. A Thalia, não sei como fala. Thalia Hall. E ela também queria, mas aquele outro cara foi um laranja do Bane. Tipo, 10 coisas que eu odeio em você. Aquele cara da cueca, dá o dinheiro pro outro moleque pegar a garota dele, entendeu? Tá, ok, ele foi um laranja, mas ainda assim não fez sentido, porque o plano era da Thalia. Mesmo se eu não tivesse aquele merda, aconteceria tudo da mesma forma. Ah, talvez a mulher não tivesse tanto dinheiro. Ela tinha. Ela investiu a fortuna toda dela. Lembra aquela cena da festa, ela fala, porra, eu gasto toda a minha fortuna pra essa merda e você gastou também toda a sua fortuna e tá me falando que você não é um cara altruísta? É, sei lá, o cara era um laranja, cara. Não, o cara era um laranja, beleza. Aí isso é pra dar reviravolta no filme, porra. Porque... Reviravolta de merda, hein? Porra, não pode explicar desde o começo que a Thalia tá por trás do Bane. Então o outro cara era como se o Bane estivesse jogando com a fortuna, porque o Bane não é um cara milionário. No final acaba que o Bane é só um brutamontes idiota seguindo um plano. Sei lá, eu não acho que ele seja só um brutamontes idiota, não. Mas foi. O que ele fez, efetivamente? O que ele fez, se não só conduziu o plano da Thalia? Quem disse que o plano era todo dela? No filme também não deixa claro isso. O plano era todo dela, ela fala. O plano é meu. Você terminar o serviço do meu pai. Muito obrigado, meu amigo. O Bane era só o amigo dela. Mas isso não fica tão claro, não. Pra mim, os dois fizeram o plano juntos, cara. Que isso, mas o Bane, ela até voltou no buraco pra salvar o Bane, que era brother dela. Que ela foi a criança do Lero Lero lá. Os dois foram treinados pela Sociedade das Sombras, começaram a ser treinados, mas o Lianisson não gostou do Bane porque ele era deformado e expulsou ele, e os dois viraram errantes. Que carinha escrota, né? Qualgão de merda. E aí os dois viraram errantes pelo Le Monde. Que serviu aquele lance da cidade? Você botar anarquia, instaurar a porra só, toda, haha. Só pra dar um clima, cara. De coisa épica, entendeu? Mas uma hora e meia de filme foi essa porra da cidade que não serviu de nada, cara. Pra dar um climazinho, cara. E quem que foi o espantalho como juiz lá? Muito maneiro. Isso foi foda. Escondendo a morte. Aquilo foi maneiro. Mas o filme não é ruim, não. É um bom filme, pretencioso até o talo, e isso que é o maior pecado do filme. Eu achei bonzinho, então eu fiquei meio decepcionado também, achei que ia ser Maia. Como é que é? O quê? Como é que Deus, você tem que lavar a bunda, cara. É porque eu sou gordo, aí eu transpiro, cara. Aí assa meus cocos, velho. Coco? Coco é a polpinha? Não, coco são os donuts. Os donuts. Aí bem no pé dos cocos, sabe? Lá no campinho, antes do cu e depois das bolas ali. É o campinho. Ah, terra de ninguém? Terra de ninguém não. Ali é onde fica a próstata, se não me engano. Ah, não, a próstata fica lá dentro. Não, mas não é de dentro, mas é ali. O cara enfia o dedo e vem chegar até aqui com o dedo? É, por dentro. Tá louco, não vou fazer trem nunca, então. Pirou? É longe pra caralho, velho. Caralho, velho. Pô, é tipo quase um dedo inteiro mesmo, velho. Aos 40 anos tu tem que tomar dedada, Jardel. É, então come muito tomate, Jardel. Jardel, me falaram que pra não tomar essa dedada aí, tem que tomar antes, cara. Tem que tomar isso daí. Então aproveita, cara. Pra ver se não gosta, né, cara? Aproveita agora, vai tomando a dedada aí, entendeu? Que aí na hora lá tu não vai precisar, cara. Beleza. Eu tava indo embora assim, tá? Vou começar a praticar eu mesmo, depois de pegar o doutor.